Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Entre 600 mil a 800 mil portugueses sofrem de uma doença rara. É com este número que partimos para a discussão de hoje sobre doenças raras. A convidada é Vanessa dos Reis, a presidente da Associação CDG e outras doenças metabólicas raras. Está connosco ao telefone para conversar com a Sofia Loução do projeto Seixal Saudável. É com satisfação que recebemos recentemente a Associação CDG e outras doenças metabólicas raras na parceria do projeto Seixal Saudável. Antes de falarmos sobre esta doença, o CDG, eu começaria por perguntar à Vanessa o que são as doenças raras. Doenças raras são aquelas que afetam um número limitado de pessoas, entre a população total. Na Europa, uma doença é considerada rara quando afeta uma em cada 2 mil pessoas. Estima-se que hoje em dia existam entre 5 mil e 8 mil doenças raras diferentes, afetando entre 6% e 8% da população total. Noutras palavras, entre 24 e 36 milhões de pessoas na comunidade europeia. Quero chamar a atenção aos nossos ouvintes para o facto deste número ser equivalente à população conjunta da Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Por exemplo, há 3 milhões de pessoas na Espanha afetadas por doenças raras, entre 600 mil e 800 mil pessoas afetadas em Portugal e 25 mil nos Estados Unidos da América. É importante também ressaltar que a maioria das pessoas representadas por estes números sofrem de doenças que ocorrem com menos frequência, afetando uma em cada 100 mil pessoas ou menos. Por último, uma doença pode ser rara numa região, mas comum noutra. É o caso, por exemplo, da talassémia, uma doença de origem genética, que é rara no Nordeste da Europa, mas é frequente na região mediterrânea. O CDG insere-se nesta família das doenças raras, não é? Como é que se manifesta? O CDG, déficits congénitos de glicosilação, efetivamente insere-se neste grupo de doenças raras, pois estima-se que a sua frequência é aproximadamente uma em cada 20 mil a 50 mil pessoas. E há que terem atenção que o CDG é uma doença em expansão e nos últimos 10 anos, com o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico e várias atividades de comunicação e divulgação científico-médica, tem vindo a permitir diagnosticar e aumentar este número de pacientes CDG conhecidos em todo o mundo. Hoje em dia conhecem-se 50 tipos de CDG diferentes e em alguns casos só existe um ou dois doentes descritos na literatura médica e há uma grande variabilidade doente para doente. A realidade, só conhecemos a ponta do iceberg relativamente ao CDG. Como tal, é muito importante dar a conhecer os quadros clínicos desta doença rara junto dos profissionais da área da saúde. Para compreender como é que esta doença se manifesta, preciso ter em atenção que este grupo de doenças são derivadas da glicosilação incorreta das proteínas, ou seja, a glicosilação é um processo muito importante que acontece no nosso organismo e que, no qual há uma adição de açúcares às proteínas formando umas antenas. No caso dos CDGs, estas antenas formadas por açúcares estão incompletas ou não estão presentes. E é importante ter em conta que mais das nossas proteínas no nosso organismo sofrem este processo de adição de açúcares às proteínas. Como tal, é fácil de entender que falamos de uma doença grave e na qual podem estar afetados vários órgãos e tecidos. O cérebro é preferencialmente afetado. Algumas das manifestações clínicas presentes nos nossos doentes são, por exemplo, atraso psicomotor, estrabismo, mamilos invertidos, neuropatia periférica, alterações lipodistróficas, tricárdico, hipoplasia cerebral, entre outras. Que problemas enfrentam estes doentes e as respectivas famílias? Os nossos doentes e famílias enfrentam todos os problemas subjacentes ao próprio diagnóstico, ou seja, ter uma doença genética rara. Como tal, é uma doença crónica que pode colocar a vida em risco, manifestando-se quer por déficit cognitivo, quer por dificuldades motoras ou ambos. Os doentes estão dispersos geograficamente, como tal, é muito difícil para as famílias partilhar informação e experiências entre elas. E depois também há falta de centros de referência para estes grupos de doenças. Portanto, no fundo, grande parte dos problemas traduz-se em enfrentar um diagnóstico também que é pouco compreendido e, em ocasiões, desconhecido dentro da própria comunidade médica e científica. Muitas vezes, chegar ao diagnóstico correto pode significar ambos de espera. Consequentemente, a melhoria de determinados sintomas que podem ser tratados para melhorar a qualidade de vida e o aumento, inclusive, da esperança de vida do paciente tendem a demorar. Outro aspecto a ter em conta é o facto de, geralmente, as doenças metabólicas raras serem doenças camaleónicas. Portanto, o CDG é uma doença camaleónica. Muitas crianças, por exemplo, são inicialmente diagnosticadas com paralisia cerebral. Como tal, a aquisição e a difusão do conhecimento científico é, sem dúvida, uma base importante para a identificação deste grupo de doenças. De que forma é que o cidadão comum pode ajudar a melhorar essa realidade? Sendo solidário com a nossa problemática, ajudando no cuidado das nossas crianças e adultos e sendo membros da nossa organização, colaborando na realização de muitos dos nossos projetos que estão centrados fundamentalmente na área da comunicação e divulgação científico-médica deste grupo. Portanto, também pode, o cidadão comum pode ajudar apoiando dois projetos ambiciosos que nós temos neste momento, que é um deles aproximar as doenças metabólicas raras aos países de língua portuguesa. Este projeto consistiu na tradução de 4 contos sobre doenças metabólicas raras e de aproximadamente 60 folhetos e neste momento necessitamos apoio para que esta informação esteja disponível na página da Guia Metabólica, que é uma página web dedicada a este grupo de patologias e com quem nós temos vindo a colaborar desde há um ano até agora. Portanto, outro projeto que nós temos neste momento é o conto da Glicolândia e as antenas multicoloridas, que foi um conto apresentado no primeiro encontro luso-ibérico CDG, que teve lugar no dia 22 de outubro em Barcelona. E é um conto dedicado ao médico, o professor Dr. Jacques Jacquin, que descobriu o CDG e explica com uma linguagem não especializada o que é o CDG. O Seixal Saudável debruçou-se hoje sobre o CDG, dando a conhecer esta doença rara. O programa regressa na próxima semana para falar sobre VIH-Sida. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.